Sobre a cama, produto sex shop, novela na TV explica a nossa história. Tocou meu corpo então, não tem explicação. E vai tirando a roupa sem se arrepender. Sobre a cama, produto sex shop, novela na TV explica a nossa história. Tocou meu corpo então, não tem explicação. E vai tirando a roupa sem se arrepender. Se completa.